passos, papos, pássaros, ventos, acalentos, abraços. No vai-vem, entre casa e laboratório de documentação e arqueologia, localizado na Fundação Hansen, estão as memórias, os cheiros, os sons e afetos. Em cada traço deixado no chão, estão minhas lembranças de um tempo bom. Eu me lembro de todas as manhãs chegar ao laboratório às 8 horas, ser bem recepcionada pelos queridos funcionários, todo dia, sempre da mesma forma. Eu riscava o papel, assinava meu nome e assim minha entrada era liberada ao ouvir as chaves sobrepostas no balcão. Percorri um corredor de solo úmido, a água a pingar do ar-condicionado. Mais à frente, lá estava, ao lado da área verde, sempre com borboletas a voar, a porta de acesso ao laboratório. De ambiente não muito agitado, exceto quando havia reuniões e visitas socioeducativas ao centro cultural, poucos estudantes frequentavam as salas de estudo. E lá eu permanecia, por horas e horas, entre observar os equipamentos de controle climático, desaguar desumidificador, higienizar peças arqueológicas, acondicionar em embalagens fofinhas e de chiado aveludado. Nas pausas para leituras, o silêncio reinava, e por fim eu deleitava e espaçava o silêncio a cada dobrar de páginas ou riscar do lápis. Nessa cadência, eu percorria toda semana e escutava até às 5 da tarde todo o enredo do dia orquestrado. Ao fechar os olhos, eu ouço o azul das manhãs, com os pássaros e os gatos da vizinhança, como também eu sinto o cheiro do preto do café. Enquanto às tardes, escuto em sons amarelos, com o entardecer do sol refletindo sobre o rio Paraguaçu, que logo se encontrava na rua detrás. Em dias seguidos, tudo se repetia como no ritornelo. De forma sequencial, sempre ouvi os vizinhos abrir torneira, conversar entre si, ritmizando as panelas ao preparar o almoço, o despertar das máquinas de lavar roupa e a vassoura dançar pelo chão dos sobrados em consonância com os rádios envolvendo as manhãs entre os hits da época e as notícias locais. Vez ou outra, uma mãe chamava o filho: "É hora de acordar, precisa estudar, logo mais hora de ir à escola." E assim as pessoas davam vida àquele centro urbano histórico. Estudar, pesquisar, refletir, produzir e viver meu momento acadêmico no espaço Hansen foi valioso ao ser um local tranquilo e acolhedor, ao passo que estar a ouvir e sentir a vizinhança traduzia em mim uma realidade familiar, por mais que eu estivesse naquele momento distante de casa.